fé. Não entendo por que não me fala e vira essa cara cada vez que eu passo junto a ti. Não entendo todo esse veneno que por aí espalha quando tem conversas sobre mim. Por que sentes tanto rancor de um homem que te amava e te queria e tu deixaste de tudo, por favor? Que mal fizeram pra me tratar assim como um farrado, um vagabundo, um pobre coitado. Já não bastava ter matado nosso amor. Que mal fizeram pra tu depois em me tirar a vida e quem me vê crucificado ainda. Já não bastava a dor que o teu adeus deixou. Eu te peço por Deus. Diga, vai. Só vocês, hein? Vai! Que mal te fizeu pra tu depois vir me tirar a vida? Já não bastava a dor que o teu. Mais forte, vai! Que mal te fizeu pra me tratar o vagabundo? Já não bastava ter matado o nosso amor. Pra tu depois me tirar a vida e quem me vê crucificado ainda. Não bastava a dor que o teu adeus deixou. Eu te peço por Deus, diga que mal te fizeram. Eu te peço por Deus, diga que mal te fizeram.